S. Acredite, Adele e o Smith que é fit. Faz o teu coração prevalecer no palpite. Lá do norte da Rio City, compõe uns hits, cortando um kit. Admire meu olhar de suíte. Acredite, Adele e o Smith que é fit. Faz o teu coração aparecer num grafite. Lá do norte da Rio City, compõe um kit, cortando um hit. Admire meu olhar de suíte. Bendito seja quem não tem sentimento e não sabe o quanto o amor destrói por dentro. Vi, revi, assisti, inclusive treino. Mas se tu não sofreu, vai sofrer ou tá sofrendo. Um dia vai aprender ou já deve tá aprendendo a ver a vida como ela é e continua sendo feliz. Mesmo sem ser a autoestima descendo, entende que a disposição é o que me mantém escrevendo. Não, se esconde não que eu tô te vendo. Vê se eu pressaci, foda-se, eu não me vendo. Uma hora chega ao fim, é questão de momento. Tava te querendo pra mim, Marquinhos, vai vendo, compreendendo porque você não me entendeu. E os restos do caô é tudo problema teu. Verdade dói, né? Também massageia. Eu sou um super-herói que detesta playboy. Ai, que mania feia. Acredite, Adele e o Smith que é fit. Faz o teu coração prevalecer no palpite. Lá do norte da Rio City, compõe uns hits, cortando um kit. Admire meu olhar de suíte. Acredite, até o Will Smith que é fit. Faça o teu coração aparecer num grafite. Lá do norte da Rio City, compõe um kit, cortando um hit. Admire meu olhar de suíte. Longe de casa, perto do ponto fraco, fazendo um ganho com meu plano mais sensato. O dia pode ser ruim, desde que minha conta no banco não faça meu dia ser chato. Todo contra, a dor é dádiva de sal. Um olhar já fala tudo, mas é tudo natural. Descalço nesse ramal, é um círculo pra evoluir. Quatro vezes a mais acima do meu peso, ileso eu vou sorrir. Mr. Jack, passa um cheque, eu dou um zoom no interfone. Meu apartamento novo e um vendedor no microfone. Eu sou humilde, mas só nasci pobre. Na revolta leve, uns sobrevive, outros é SL sofre. Se tiver uma vida, passa sendo cofre. Arranquei em contrapartida, o resto, papai do céu resolve. Corta a cena, queima a pena, como inventa, não se envolve. Suportando a porta fechada e a chuva guarda meu revólver. Acredite, até o Will Smith que é fit. Faz o teu coração prevalecer no palpite. Lá do norte da Rio City, compõe uns hits, cortando um kit. Admire meu olhar de suíte. Acredite, até o Will Smith que é fit. Faça o teu coração aparecer num grafite. Lá do norte da Rio City, compõe um kit, portando um hit. Admire meu olhar de suíte. Não se envolve, eu vou mudando o mundo enquanto a terra se move. Alternativa sem formato eu conheço. Fotografia 3x4, um prego, penduro terço. Espírito fraco, agradeço, eu mereço. Eu não bato, eu respeito, eu sou sujeito com paz. Olha pra cima, eu tô na laje, pegando cor na alma e me fingindo de covarde. Consequência do bem-estar, disposição pra seguir, mano, não gosto de errar. Escolhi um caminho difícil, tamo nisso pra lucrar. Minha família, o compromisso, nunca abandonar. Vou lembrar no caminho de quem me ensinou a caminhar. Escolhi uma vez só pra não ter que trocar. Motorista e trocador, ha, no mesmo piloto. Em Madureira é assim, meu amor, bagulho é doido.